Evangelho de hoje, nesta segunda-feira, nessa hora da misericórdia, um abraço a todos que me acompanham em Ourinhos. E-mails estão chegando de lá, na hora da misericórdia. Marcos 12, 1, 12. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo um outro servo, também a este feriram. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. Restavam-lhe ainda seu único filho, a quem muito amava. Enviou-o também por último a ir ter com eles, dizendo: terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, agarraram-o, mataram-no e jogaram-no fora da vinha. Perguntou: o que fará, pois, o senhor da vinha? Disseram: irá exterminar os vinhateiros e dará a vinha a outro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, é fácil dar nome aos bois nesta parábola. Você já consegue fazer sozinho? Vamos ver se você tem um pouco de conhecimento bíblico. O que é a vinha? O mundo. Quem é o dono da vinha? Deus. Qual o nome daquelas pessoas a quem Deus arrendou a vinha? A humanidade. Quem são os cobradores que vieram buscar o resultado do plantio? Os profetas. E quem é o filho amado? Jesus. Depois de ter dado nome aos bois, nos cabe uma pergunta. Hoje, uma pergunta muito simples. Você lida com o mundo numa atitude de administrador? Você tem consciência que tudo isso pertence a Ele? Nós prestaremos conta de cada minuto, de cada decisão, de uma árvore que cortamos, de um animal que matamos aleatoriamente, de uma pessoa que discriminamos, de um irmão que fechamos o coração. E que Jesus é o filho do dono do mundo. Parece para-choque de caminhão, né? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. O filho por excelência é Jesus. Jesus, nós começamos uma novena eucarística pedindo Jesus. Na sua presença real, nos abençoe. E digo para você, meu irmão, minha irmã, filhos e filhas, nunca se esqueça a quem você pertence. Diga para você e para quem está do teu lado: você é de Jesus. Sua vida é um vai e vem. Presta atenção. Se a aflição invade, queima o peito. Não se esqueça, tá ouvindo? Ei, tá não escutando? Você é de Jesus. Você é de Jesus. É, meu filho, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Agradeça, sozinho nunca. Você é de Jesus. Você pode confiar. Você pode confiar. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Vai, deixa ele trabalhar. Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. E olha, é segunda-feira. O que é que inquieta teu coração? O sol já está passando, meio-dia estava no meio, três e pouco, já está começando a cair. Tem muita gente que nessa hora começa a sentir uma tristeza. Eu tenho conversado com muita gente que no pôr do sol sente uma angústia. Você já se perguntou por que dessa angústia? Você já se perguntou por que essa tristeza? Certamente tem algo no teu passado. Uma lembrança ruim, uma infância com alguma marca. Peça hoje, Senhor, tire essa tristeza de mim. Tire essa angústia do meu coração. Tire essa solidão que me incomoda. Solidão que me incomoda. Talvez solitários, mas solidão não. Você tem que se entregar. Você é de Jesus. Põe isso no teu coração. Olha, você pode estar sozinho na tua casa, se sentindo abandonado por todos. Por ele, nunca. Eu estou vendo agora no site as pessoas dizendo: Padre, coloca minha vida em oração. Pessoas de tantos lugares do Brasil, pode ter certeza, filho, filha, em Jesus, só nele. Que a bênção de Deus esteja com todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Que a bênção do Senhor esteja com você. E olha, termino dizendo, confia nele. Ele vai fazer. Deixa nas mãos de Deus. Deixa ele trabalhar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.